se agacha como o mar. Vou mergulhar, seu espírito vem como o vento, deixa ele soprar. A graça é como orvalho, vou me molhar. Seu espírito vem como ondas, deixa-me levar. Teu perdão, não posso entender, posso viver. Jesus, acredito. Agora vivo, vivo para ti. Meu louvor, devoção é minha prova de amor. Oh, minha prova de amor. Se a graça é como orvalho, vou me molhar. Seu espírito vem como ondas, deixa-me levar. Teu perdão, não posso entender, posso viver. Jesus, acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti, meu louvor, devoção é minha prova de vida. Teu perdão, oh, não posso entender, posso viver. Jesus, acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo, vivo para ti. Diga, graça, maravilhosa graça, oh! A luz brilhou na escuridão, sou livre pra te adorar. Graça, maravilhosa graça, correntes do pecado e dor quebradas foram pelo amor. Graça, maravilhosa graça. Eu não sou merecedor, eternamente devedor. Graça, maravilhosa graça. Cristo, Cristo que morreu por mim, serei fiel até Pernambuco, Brasil, você crê? Graça, maravilhosa graça.